garçom, essa pá com minha alma em alta. Que canetada é essa, Zete? É pra sofrer a máxima. Pra mim já deu, não existe mais você. Excedeu, o nosso amor desapareceu. Não existe, por favor, me deixe ir embora. Tô cansado dessa relação, só obrigado toda hora. O Uber tá esperando, eu tô caindo fora. Deixa eu ir embora, maluca. Deixa eu ir embora, maluca. Enquanto tá tudo bem, você surta. Tá vendo que a gente não vai dar certo nunca. Deixa eu ir embora, maluca. Deixa eu ir embora, maluca. E quando tá tudo bem, você surta. Tá vendo que a gente não vai dar certo nunca. É como eu sempre digo, melhor morrer pro coração apaixonado do que sofrer pro coração bandido. Tá vendo que a gente não vai dar certo nunca. Deixa eu ir embora, maluca. Deixa eu ir embora, maluca. E quando tá tudo bem, você surta. Tá vendo que a gente não vai dar certo nunca. Deixa eu ir embora, maluca. Deixa eu ir embora, maluca. Tá vendo que a gente não vai dar certo nunca. Deixa eu ir embora, maluca. Deixa eu ir embora, maluca. E quando tá tudo bem, você surta. Tá vendo que a gente não vai dar certo nunca. A empresa que mais maltrata os corações é que bota pra sofrer na massa. A metalúrgica de sucesso, Pablo.